Ai. Pelas mesmas coisas que o coração do Pai está ardendo. Esse é um dos sinais de que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Essa era a diferença na vida e no ministério de Jesus. O coração de Jesus ardia pelas mesmas coisas que o coração do Pai ardia. E o coração do Pai ardia pelas mesmas coisas que o coração de Jesus ardia. Eu sei que você tem necessidades. Eu sei que você tem sonhos. Mas busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você já provou o amor do Pai. Você já provou a bondade do Pai. Você sabe como o reino funciona. Então entende que as circunstâncias te façam voltar atrás, a ponto de você passar a duvidar daquilo que você já provou um dia. Porque isso não faz o menor sentido. Algum tempo atrás, em 2014, eu ministrei uma palavra sobre a mente renovada. E lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, eu vou ler com vocês só o versículo 18, porque essa é só uma base para que a gente possa entrar na mensagem que Deus tem para as nossas vidas nessa manhã. Eu creio que nos próximos cultos talvez eu venha ministrar essa palavra de novo, sobre nós termos uma mente renovada, sobre nós vivermos nessa realidade. É diferente de você entrar e sair. É diferente quando você vive nesse lugar. Eu quero dizer para você que quando nós vivemos num lugar, é diferente de quando nós visitamos esse lugar. Amém? E muitas vezes nós visitamos alguns lugares através de uma ministração da palavra de Deus. Mas nós não permanecemos nele. E Paulo fala assim, no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais. E as que se não veem são eternas. Diga assim, as coisas que eu vejo. As coisas que eu vejo. Que coisas que eu vejo? Todas as coisas que eu vejo. Diga, todas as coisas que eu vejo. Todas as coisas que eu vejo. Elas são temporais. Mas aquilo que eu não vejo é eterno. Então, uma das coisas que nós precisamos entender sobre nós termos uma mente renovada é a ideia de que o mundo invisível ele sempre está em influência sobre o mundo visível. É por isso que se você quer vencer uma guerra, ela precisa ser vencida no espírito primeiro. Se você vai viver transformações, elas precisam acontecer dentro de você primeiro. E a mente renovada, ela vive ancorada nessa realidade. Que realidade, pastor? De que o mundo invisível tem plena influência sobre o mundo visível. Diga, o mundo invisível tem plena influência sobre o mundo visível. Cara, quando nós entendemos isso, Tudo muda. Olha que loucura. A gente está aqui em São Paulo, num grupo pequeno de pessoas, e a gente começa a acreditar que a gente pode colocar a mão lá em Brasília, a gente pode colocar a mão lá no Planalto. A gente está aqui num grupo pequeno de pessoas, e a gente não sabe nem aonde essas pessoas que nós oramos estão agora, mas nós cremos que pelo poder da oração, nós não somente tocamos essas pessoas, mas nós influenciamos elas, e isso é poderoso. Meu irmão, eu lembro que eu era um adolescente muito problemático, e eu vivi muitos conflitos com os meus pais, e principalmente com a minha mãe. E chegou um determinado momento da nossa vida que nós não tínhamos mais diálogo. Não existia mais diálogo entre nós. Eu ficava em casa, eu me trancava no meu quarto, eu ficava ouvindo as minhas músicas e ficava lá. Eu estava ali influenciado por um espírito de revolta. E era uma coisa terrível. E minha mãe, ela não conseguia acessar mais a minha vida. É incrível, porque eu vou falar sobre isso, mas você precisa entender que um coração endurecido, ele envenena a sua mente. E minha mãe muitas vezes tentou acessar a minha vida, mas ela não conseguia. Mas um dia ela entendeu que ela podia influenciar a minha vida através do mundo invisível. Então ela começou a orar por mim. E ela conta que ela passava minha roupa e ela profetizava, e ela fala assim: Senhor, eu te louvo porque o meu filho é um pastor. Mas naquela época eu era um drogado, um perdido. Mas a Bíblia fala que Deus, ele chama a existência das coisas que não são como se já fossem. Jesus chamou Pedro de pedra antes dele ser pedra. Porque Jesus, ele já enxergou o seu futuro antes mesmo de você entrar nele. E a minha mãe conta que ela orava lá na minha cama, e ela declarava isso. E você pode acessar o mundo espiritual, e você vai acessando o mundo espiritual. E sabe qual que é a loucura, meu irmão? Quando você está entrando no mundo espiritual, às vezes você não sente nada, você não vê nada. Por quê? Porque isso é andar por fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, o crente, ele tem tudo na mão e ele não usa. Você não usa o poder da oração para influenciar situações, para influenciar pessoas. Às vezes a gente quer fazer network, a gente quer fazer política humana. A igreja mesmo, ela virou um lugar de política humana, porque a gente parou de influenciar nos lugares e nas pessoas através do caminho certo, que é através do mundo espiritual. Você quer afetar seus filhos? Afete eles no mundo espiritual. Você quer afetar o seu casamento? Afete ele no mundo espiritual. Você quer afetar a sua casa? Afete ele no mundo espiritual. Meu irmão, Deus nos deu uma arma poderosa, mas muitas vezes a gente não tem usufruído disso. Em alguns momentos de lucidez, num culto, você ora, você se desperta, mas de repente, com o passar do tempo, aquilo se esfria e morre dentro de você. É por isso que a mente renovada, ela vive nessa realidade. Ela vive. Então ela olha para uma circunstância, ela olha para uma situação, e ela tem a plena convicção de que aquilo que é invisível está influenciando aquilo que é visível. Quantos podem me entender aqui? É por isso que nós precisamos entrar nesse lugar. Nós precisamos entender isso. E quando nós entendermos isso, quando você entende que o lugar que você precisa acessar é no mundo espiritual. Você começa a ver os rompimentos no mundo físico. Diga, os rompimentos no mundo físico, eles acontecem primeiro no mundo espiritual. Vou te dar um exemplo bíblico. Daniel, quando teve a visão dos quatro reinos, Daniel viu a Babilônia, Daniel viu a Medo-Persa, Daniel viu a Grécia, Daniel viu Roma e Daniel viu o governo de Deus, o reino de Deus. Antes mesmo que esses reinos chegassem sobre a terra. Ou seja, ele enxergou primeiro o Espírito. E essa é uma porção de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque quando a gente entende isso, o nosso lugar de influência muda. Você para de debater com pessoas, você para de discutir com pessoas. Mas a sua esfera de ação, ela é completamente modificada. Por quê? Porque você deixa de agir na esfera humana. E aí você começa a se mover de forma eficaz. Sabe por que muitas guerras e muitas lutas você não tem conseguido vencer na sua vida? Porque você tem lutado na esfera humana. Porque você tem lutado na esfera da sua carne. E a Bíblia diz o que lá em Zacarias, no capítulo 4, verso 6, que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor. É por isso que uma das coisas que a gente tem entendido é que todo o lugar que nós vamos chegar, nós precisamos chegar em primeiro lugar nesse lugar em oração. A oração, ela precisa ir à frente de você. Toda inquietação na mente, toda inquietação nos sentimentos, toda inquietação no físico, até mesmo toda inquietação na carne. Se alguém entrou aqui com dor, com qualquer dor, em qualquer lugar do seu corpo, eu dou uma voz de comando agora no nome de Jesus. Nós não precisamos gritar nem fazer estardalhaço, mas nós damos uma voz de comando na autoridade do nome de Jesus agora. Que toda inquietação na carne, na alma, no espírito, seja sujeita à tua voz e à tua palavra agora. Toda dor de cabeça, toda enxaqueca, todo mal-estar, tudo aquilo que vem muitas vezes para distrair e para roubar a atenção dos teus filhos nesse momento, eu repreendo em nome de Jesus todo sono excessivo. Pessoas que quando sentam na cadeira, elas são vestidas por um sono fora do comum. Toda influência espiritual, demônios que ficam trabalhando na mente enquanto a palavra é ministrada, para que os teus filhos não recebam. Meu Deus, agora eu repreendo toda a influência demoníaca e declaro, Senhor, a influência do teu reino. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Senhor, esse não é uma promessa para o futuro, mas já é uma realidade para agora. Nós já temos a mente. E é com essa mente renovada que nós vamos ouvir essa mensagem, que nós queremos receber essa direção, Pai. Que aquilo que for liberado aqui nessa manhã seja gravado no nosso espírito. E nós possamos ser transicionados para uma nova realidade no espírito. É o que eu te peço hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, no capítulo 10. Sabe, queridos, nós não podemos ignorar a verdade de que há uma guerra no mundo espiritual. Amém? Repita isso comigo. Há uma guerra no mundo espiritual. Diga, há uma guerra no mundo espiritual. E qual que é o mundo espiritual? Qual que é o mundo espiritual? É o mundo invisível. Agora mesmo, a gente não pode ignorar que em todo momento o mundo invisível ele está em atividade. Em todo momento. Então, nós não podemos ignorar isso. E Paulo, ele começa a tratar isso aqui em 2 Coríntios, no capítulo 10, verso 3, ele fala assim: porque embora andando na carne, nós não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa guerra, não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando nós o quê? Sofismas. Em outras traduções diz o quê? Ideias falsas. Argumentos. Raciocínios. O que é um raciocínio? O que é um argumento? O que é uma ideia falsa? Um pensamento. Os três são pensamento, não são? Raciocínio é um pensamento, não é? Um argumento é um pensamento. Uma ideia falsa é um pensamento. O que diz aí nesse versículo? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós raciocínios, argumentos, ideias falsas, sofismas. E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Diga assim: levando cativo, todo pensamento, todo pensamento. A obediência de Cristo. O apóstolo Paulo, ele abre a nossa mente, abre os nossos olhos, para que a gente tenha um pouquinho mais de clareza sobre essa guerra espiritual. Por quê? Porque a guerra espiritual na vida de um ser humano, ela acontece especificamente na nossa mente. É por isso que a sua mente, ela é o campo de batalha de toda a guerra espiritual. Você pode perceber uma coisa: que a decisão de pecar ou não pecar, ela sempre vai acontecer primeiro na sua mente. E você pode ter a plena convicção que este é o lugar que o diabo, ele deseja trazer influência sobre a sua vida, na sua mente. Fala para o seu irmão: o diabo quer envenenar a sua mente. Mas o engraçado é que Paulo fala para nós o que fazer na guerra espiritual na mente. Quando ele fala assim no versículo 5: e levando cativo todo pensamento. Levando cativo todo pensamento. Levando cativo todo pensamento. A quê? A obediência de Cristo. Então, o que fazer na guerra espiritual na mente? Você tem que pegar todo pensamento e levar ele cativo à obediência de Cristo. Você deixar os seus pensamentos presos em Cristo, daquilo que as Escrituras dizem. Mas o primeiro ponto que eu quero falar aqui com vocês hoje é acerca das fortalezas. O que, que é uma fortaleza? Quando a Bíblia fala de fortaleza nos tempos bíblicos, quem já viu aquelas cidades cercadas por muros aqui? Ou um castelo? Já viu? E aquelas cidades, elas tinham pedras grandes que formavam aquelas muralhas. Sim ou não? Sabia que os historiadores dizem que nas muralhas de Jericó, às vezes a gente pensa assim, tem muralha de Jericó, tipo um murinho assim, fininho. Os historiadores dizem que passavam até carros em cima das muralhas de Jericó. Eram verdadeiras fortalezas. Eu quero, em primeiro lugar, que você capte essa imagem comigo. Você consegue captar essa imagem de uma fortaleza? Comece a imaginar uma fortaleza. Então, a fortaleza, ela é um lugar com pedras grandes e um lugar onde muitas vezes os exércitos descansam. Fala assim, a fortaleza é um lugar de descanso dos exércitos. Então eles descansam na fortaleza, certo? E depois eles saem de lá para guerra. Eu não sei se eu já assisti muito filme na minha vida, mas eu começo a ver aqueles filmes épicos e eu começo a imaginar algumas coisas. Por quê? Porque às vezes, eu não sei se você já pensou nisso, aquelas fortalezas são como umas pedras gigantes. Como que eles colocaram aquelas pedras nos muros e trás? Mas a verdade é que elas estão ali. E elas estiveram ali algum dia. Ou seja, uma fortificação feita de pedras gigantes. Um lugar onde um exército consegue descansar. Mas era um lugar onde um exército consegue também se esconder. Diga, o lugar onde o exército descansa e o lugar onde o exército se esconde. Eu não sei se você prestou atenção, mas a Bíblia fala aqui para nós sobre nós derrubarmos essas fortalezas, sobre nós derrubarmos essas fortificações. Essa palavra derrubar é uma palavra que dá a ideia de um termo violento, de você usar violência para derrubar aquilo. A Bíblia fala que nós temos que derrubar essas fortificações que são essas pedras. Agora, o que são essas pedras que Paulo está falando? Essas pedras são pensamentos. Na verdade, as pedras, elas são mais do que pensamentos. Elas são padrões de pensamento. Por quê? Porque elas são padrões de pensamentos que lutam contra o pensamento do Senhor. Então, quando a gente fala assim que as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir pensamentos, argumentos, raciocínios, ideias falsas. A gente está falando que o diabo criou na nossa mente uma fortaleza exatamente naqueles que são os nossos pensamentos. E a gente tem que usar a palavra de Deus para quê? Para destruir esses argumentos, para destruir essas ideias demoníacas. Porque nem tudo aquilo que você pensa é originado, é consistente com aquilo que Deus pensa. Então, essas fortalezas são ideias que estão em conflito com aquilo que Deus pensa. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo aquilo que está na sua mente, tudo aquilo que você pensa que está em conflito com aquilo que Deus pensa, é uma fortaleza que o diabo está tentando plantar na sua mente. Ah, pastor! Meu irmão, tudo aquilo, toda a ideia na sua mente que está em conflito com aquilo que Deus disse na palavra dele, é uma fortaleza que o diabo, ele quer estabelecer na sua mente. Agora, sabe qual que é o grande problema, querido? Que muitas vezes nós mudamos o pensamento, mas nós não mudamos o padrão dos pensamentos. E eu quero te dizer uma coisa, que o diabo, ele habita exatamente nessa esfera de pensamento. Eu estou tentando trazer clareza para você. Pastor, qual é o lugar que o diabo habita na minha mente? O diabo habita na sua mente, em todo pensamento que é contrário com aquilo que Deus pensa. É nesse lugar que o diabo habita. É nessa fortaleza que o diabo se esconde. É nessa fortaleza que o diabo descansa. Será que você já parou para pensar que o diabo possa estar usando a nossa mente como lugar de descanso para ele, como esconderijo para ele? Jesus disse que os demônios, eles habitam nos lugares secos. E quando eles saem desses lugares, eles ficam andando, procurando uma morada. Mas não encontrando, eles tentam voltar para lá. E quando eles voltam, se eles encontrarem lugar, eles trazem consigo outros 7. Ou seja, 8 vezes mais. É por isso que muitas vezes nós vencemos uma fortaleza. E depois o diabo, ele tenta estabelecer na nossa mente fortalezas muito maiores, muito maiores, muito maiores. A ponto de muitas vezes nós não encontrarmos uma saída para quê? Para que elas sejam quebradas de fato na nossa vida. A verdade é que Deus, ele tem pensamentos ao nosso respeito. Abra comigo em Jeremias 29:11. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Meu irmão, a gente precisa entender que Deus, ele pensa algumas coisas, que Deus, ele tem um padrão de pensamentos, e muitas vezes o diabo, ele está descansando na sua mente, ele está escondido na sua mente, na forma de um pensamento. Você fala assim, mas pastor, eu não estou vendo o diabo aqui. Você está vendo o diabo aqui? Você vê o diabo lá na sua casa? Hã? Você não vê? Quando foi a última vez que você viu um demônio? Tem pessoas que falam, ah, mas um cristão, ele não pode ficar endemoniado. Existem tipos de possessão, de endemoniamento. Talvez você não fique possesso aqui, estribuchando. Talvez o demônio não se manifeste aqui e fale, vou matar ele. Isso pode acontecer. Quando eu fui ministrado na Índia, você ia passando na porta, as pessoas iam cair endemoniadas. Você começava a orar, caiu uns 30 endemoniados de uma vez. Às vezes você pode não estar possesso, mas às vezes a sua mente pode estar sob uma forte influência demoníaca e você não consegue ver. Sabe por quê? Porque o diabo está escondido na forma de um pensamento na sua mente. Ele está descansando. E muitas vezes, até quando a palavra de Deus vem, começam a vir argumentos aqui. E você às vezes pensa que esses argumentos são seus. Porque às vezes o diabo está escondido na sua mente, na forma de um pensamento. Agora, pastor, como que eu consigo discernir essa ideia? Como que eu consigo ter um entendimento? É simples, meu irmão. Todo pensamento que é inconsistente com os pensamentos de Deus. Todos os pensamentos que são inconsistentes com os pensamentos de Deus. Esses lugares são os lugares seguros aonde o inimigo está seguro para se esconder. Então, qualquer pensamento na sua mente que é inconsistente com o coração de Deus, com o pensamento de Deus, o diabo encontra ali um lugar seguro para que ele se esconda. É por isso que quando os nossos pensamentos, eles estão se movendo, muitas vezes o diabo, ele está querendo trabalhar ali naquele lugar. Por quê? É lá. Aqui, ó. Uma vez eu tomei um tiro aqui de paintball. Faz uns 5 anos. Até hoje dói, meu irmão. Só de colocar a mão aqui. Ó, até hoje. É aqui, ó, nesse lugar. Nesses pensamentos escondidos aqui. É aqui que o diabo mata, rouba, e aqui que ele te destrói. É aqui que a sua fé se deteriora, meu irmão. Porque nada acontece da noite para o dia. Mas o diabo, ele vai se escondendo ali na sua mente. Ele vai descansando ali. Ele vai matando ali. Aí ele fala, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir o quê? Pensamentos. Para destruir argumentos. Para destruir raciocínios. Para destruir, sabe o que mais, Mário? Imaginações. Imaginação é um pensamento também. É ou não é? Raciocínios, argumentos, ideias falsas, imaginações, conselhos. É nesse lugar. A gente vê uma imagem de uma fortaleza. A gente viu pedras gigantes aonde os exércitos descansam. E é nesse lugar da nossa mente que o inimigo muitas vezes tem se escondido. Fala para o seu irmão: será que você já parou para pensar que o diabo pode estar se escondendo na sua mente através de pensamentos ou ideias que são totalmente separadas dos pensamentos de Deus? Isso é louco, hein, irmãos? Eu não sei se faz sentido para vocês, se eu estou ficando enlouquecido. Mas o que eu entendo é que nós não podemos permitir em nós nenhum pensamento que Deus não tenha sobre nós mesmos. Vou repetir para você. Eu não posso me permitir ter algum pensamento sobre mim mesmo que Deus não tenha. Não posso aceitar, filho. Posso permitir. Quando vier um pensamento sobre mim, eu vou falar assim: peraí, Deus não pensa assim, amor. Eu tenho que travar na hora, meu irmão. Vou prender a veia assim, ó, e vai voltar. Porque é aquilo que está escrito lá em Deuteronômio 28. Se ele veio por um caminho, ele vai voltar por 7 caminhos. É ou não é? Ele trouxe a morte sobre o filho da Sunamita, não trouxe? E ele saiu através de 7 espinhos, meu irmão. Porque ele vem por um caminho, mas ele sai por 7. Então, quando eu entender isso na minha mente, eu já vou barrar. Já pensou, visão? Você neutralizar o inimigo já na sua mente. Porque, assim, posso falar uma coisa, Sam? Porque o Sam já começa, ele tem um almoxarifado na cabeça dele. Acho que é meio grande a cabeça, gorda, na verdade. Ele já começa a organizar as coisas lá, assim. Ah, meu Deus do céu. Isso é muito cabeçadora, sabe? Meu irmão, aí você já começa a pensar assim: então eu não vou nem ter esses pensamentos. Bobagem. Você vai ter os pensamentos. Por quê? Eu não vou entrar nesse texto hoje. Eu não vou nem conseguir terminar essa palavra hoje. Mas Efésios 6. Qual é a arma que o inimigo usa para atacar a gente? Os dardos inflamados. Para atacar a sua mente. Então, os dardos também são pensamentos. Então, os pensamentos, eles vão vir. Caiu. Aí você tem que pensar uma coisa assim: já pensou quando esse pensamento vir? Na hora, você, através do discernimento do Espírito, cheio do Espírito Santo de Deus, fala: opa, tem um corpo estranho aqui. Tem um pensamento estranho aqui. Isso não vem de Deus. Sai fora daqui em nome de Jesus. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Isso é inconsistente com o que Deus pensa ao meu respeito. Bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendigo o seu santo nome. Cara, o próprio Jesus usou a palavra para ministrar a si mesmo. Se Jesus usou a palavra para ministrar a ele mesmo, por que que eu não uso? Chegou o cão lá em Mateus 4 e falou: ó, transforma essa pedra em pão. Ele falou: olha, nem só, ele usou a palavra para ministrar, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É isso que Paulo está falando. Quando ele fala as armas da nossa milícia, ou seja, eu tenho que pegar a palavra de Deus para combater esses argumentos. Ah, você é um fracassado. O seu casamento acabou. O seu casamento está destruído. Os seus filhos vão morrer. Você vai morrer. Você vai viver todo o pensamento que é inconsistente. Quando ele vem, você em nome, opa, meu irmão, o Espírito Santo tá ligando, está colocando um alarme aí em você hoje. A hora que chegar, acendeu a luzinha. Cara, isso daqui não vem do alto. vem de baixo. Ainda que o diabo ele lançou uma pedra assim, porque o diabo tenta te enganar. Ele joga a pedra para cima para cair pelo alto. Aí você pensa que está vindo do alto, mas está vindo de baixo. É que ele quer te iludir. A ilusão também é um pensamento. A imaginação é um pensamento. Mas está escrito em Tiago 1,17 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Aleluia. E não há sombra de variação, meu irmão. Então eu preciso estar atento a isso. Por quê? Porque quando nós damos lugar ao pensamento que é inconsistente com os pensamentos de Deus, o que, que eu estou fazendo? Eu estou entretendo uma mentira. E meu irmão, uma mentira, ela só ganha força através do seu voto. O seu voto define tudo. Quando uma mentira vem aqui, é como um plebiscito. Você tem que falar sim ou não. O seu voto de sim para uma mentira faz com que aquela mentira ela seja entretida na sua mente. E aí vai. É ou não é aquela coisa de criança? Não sei se você já passou por isso. Meu pai e minha mãe não me amam, ninguém me ama. Meu pai gosta mais do meu irmão do que de mim. Acho que todo mundo já pensou isso. E quem já fez sua cartinha para fugir de casa? Só eu fiz. Um dia eu bolei um plano. Eu fui de casa e ia morar na garagem. Mas posso falar, meu irmão? O diabo começa ali. E hoje você tem 30 e 40 anos. Ainda você vivia as rejeições, influenciado pelas rejeições de quando você era criança. Ainda você vive conflitos familiares com seus pais, com seus irmãos, por causa das mentiras que o diabo plantou na sua mente, meu irmão. Há tantos e tantos anos atrás. E sabe o que acontece, meu irmão? Que nem você vai dar ração para um cachorrinho. Você fica alimentando essas mentiras na sua mente. Você fica entretendo o diabo. Você fica alimentando demônios, servindo a demônios na sua própria mente. E quando eu habito nessas coisas que são contrárias à palavra de Deus sobre a minha vida, eu estou fazendo uma guerra contra Deus. Quando Jesus fala para os discípulos assim: por que que vocês estão arrasoando? É exatamente isso que Jesus está dizendo. É por isso que Paulo diz uma coisa muito importante em Romanos 8. Abra comigo aqui, querido. Ele diz assim, primeiro que só abrir, né? Romanos 8, versículo 6. Acho que eu não vou ler o 6. O 7. O que está escrito aí na sua Bíblia? Por isso, a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não submete a lei de Deus, nem pode fazer. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. É inimiga de Deus. A mentalidade da carne é inimiga de Deus. Olha aí o que está escrito. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. E olha o que ele diz no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Diga, a carne. A carne. Ela não pode obedecer a Deus. Ela não pode obedecer a Deus. Diga, a mentalidade da carne. A mentalidade da carne. Ela é inimiga de Deus. Meu irmão, mente que é contrária aos propósitos de Deus está sempre se preparando para o fracasso. Escuta isso. A mente que é contrária aos propósitos de Deus, ela está sempre se preparando para o fracasso. Por quê? Porque a mente que é contrária aos propósitos de Deus, ela está sempre se preparando para que ela é incapaz de seguir os comandos de Deus. Ela é incapaz de seguir as direções de Deus. E é por isso que quando Paulo ele fala das armas da nossa milícia, que elas não são carnais. Então ele nos dá uma imagem de armas poderosas, destruindo fortalezas, de armas derrubando fortalezas. Por quê? Porque eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente precisa começar a guerrear hoje nas nossas vidas, para que essas fortalezas elas caiam na nossa mente. E em nome de Jesus eu quero declarar aqui que todo pensamento escondido, que tudo aquilo que estava descansando na sua mente, vai ser removido em nome de Jesus. E aquilo que você não enxergar hoje, eu quero declarar em nome de Jesus. Você vai buscar em oração e Deus ele vai te trazer a revelação. Deus ele vai te mostrar no seu dia a dia e você vai receber um discernimento no Espírito e você vai começar a identificar exatamente os pontos nos quais o inimigo está influenciando a sua vida. E toda mentira vai cair por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque Paulo fala assim. Vamos lá de novo, 2 Coríntios 10. Ele fala assim. Porque as armas, versículo 4, da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir. Diga assim, as minhas armas, elas são poderosas para destruir, esses pensamentos, para derrubar essas fortalezas que são inconsistentes com aquilo que Deus fez. É poderoso. Diga assim, aquilo que eu preciso para derrubar esses pensamentos já está dentro de mim. Às vezes eu não consigo enxergar algumas coisas. Se você abrir a sua Bíblia comigo em Isaías 55, eu já estou terminando. Eu creio que hoje derrubar essas fortalezas, hoje, esse é o alvo para as nossas vidas hoje. Amém? Vamos começar por aí. Por quê? Porque quando isso é o alvo da nossa vida, quando eu derrubo essas fortalezas para que eu possa ter a mente de Deus e para que eu possa viver com um modelo da mente de Deus. A sua vida precisa ser uma ilustração, uma imagem da mente de Deus na terra. E você tem que viver com a mesma mente que Ele. Não apenas pensamentos, não apenas ideias legais, boas. Não estou falando de uma mente positivista, meu irmão. Não estou falando disso. Não estou falando de você deixar aquele mantra lá na tela de descanso do computador. Pense positivo, pense positivo. Meu irmão, eu estou falando de nós termos um padrão de pensamentos celestial. Amém. E para que isso comece, o alvo para as nossas vidas hoje é derrubar esses pensamentos, esses raciocínios. Em Isaías 55, Verso 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então é muito mais do que você ter um pensamento moral, falar assim: ah, pastor, eu não vou pensar mais em prostituição, não vou pensar mais em pornografia, não vou pensar mais em violência. Não, é muito mais do que você ter pensamentos morais, pensamentos bons, pensamentos felizes. A ideia é de algo mais profundo que isso. Por que que os pensamentos de Deus são mais altos? Porque o padrão dele é mais elevado do que o nosso. Deus, ele pensa completamente diferente de nós. Sim ou não? Fala para a pessoa que está do seu lado. Deus pensa completamente diferente. Pensa completamente diferente. Quando Jesus falou assim para os discípulos: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Jesus, ele estava tentando trazer uma lição para os discípulos. E os discípulos não entenderam. Porque eles falaram assim: Jesus está falando com a gente que a gente não trouxe pão. Mas o que acontece é que muitas vezes Jesus, ele quer trazer uma lição para nós, e a gente não aprende essa lição. Na verdade, quando Jesus fala: tomem cuidado com o fermento dos fariseus, Jesus estava falando: tome cuidado com a forma de pensar que eles têm. Tome cuidado com a forma como eles pensam. Porque se vocês não tomarem o cuidado com a forma que eles pensam, daqui a pouco vocês vão estar pensando que nem eles. E ele fala assim: ó, tome cuidado com os fermentos dos fariseus e com Herodes. Porque é o sistema religioso e o sistema político, o sistema humanista. Então ele fala assim: ó, toma cuidado com a forma que eles pensam. Porque se você pensar que nem os religiosos, você vai se tornar que nem eles. Se você pensar que nem os humanistas, você vai viver uma realidade humanística como um homem no centro e Jesus fora do centro. Então Jesus fala para eles assim: olha, tomem cuidado. Porque Jesus, ele não estava falando de pão, mas Jesus estava falando sobre um modelo de pensamento. E se a forma como nós pensamos não fosse tão importante, Jesus não teria alertado os discípulos. Por que que Jesus alerta eles? Porque esses modelos de pensamento, eles trabalham para trazer pensamentos contra aquilo que Deus pensa. E Jesus fala assim: não, o mestre está falando de pão. Meu irmão, eles erraram o assunto. Jesus não estava falando nada a ver de pão. Ou seja, Jesus está trazendo uma lição sobre nós, e a gente não está entendendo. E aí Jesus pergunta para eles: por que arrazoais que não tem pão? Está entendendo o contexto aqui para comigo? Ele está falando assim para eles: cara, por que que vocês estão argumentando contra aquilo que eu estou falando? Eu estou falando para vocês: tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Por que que vocês estão imaginando coisas? Por que que você fica aí arrumando argumentos na sua mente? Por que que você fica especulando aí as coisas? Você sabia que essa palavra assim, por que arrazoais, no grego, é a mesma palavra usada em 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia poderosa para destruir pensamentos, ideias, raciocínios, ideias falsas. Arrasoai, é a mesma palavra. Por que que vocês estão argumentando? Por que que vocês estão levantando um pensamento? Por que que você está levantando um pensamento contra aquilo que eu disse para vocês? É por isso que Paulo, ele fala assim: olha, vocês precisam levar cativo cada pensamento, porque o diabo, ele exalta os pensamentos. Então, muitas vezes, aqui em 2 Coríntios 4, desculpa, 10, 4, no versículo 5 ele fala assim: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Então, o que é a altivez? São ideias elevadas. Então, o diabo, ele levanta ideias contrárias aos pensamentos de Deus. Parafraseando aqui o que Jesus estava dizendo para os discípulos: por que o raciocínio de vocês está em guerra com a minha palavra? Por que o raciocínio de vocês está em guerra com a minha palavra? Por que que o pensamento de vocês estava contrário àquela forma que Deus vive? Por que que vocês estão argumentando? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus Cristo. Eu quero te desafiar nessa manhã. Jesus estava desafiando o pensamento dos discípulos. Então ele perguntou assim: por que que o raciocínio de vocês está em guerra com a minha palavra? Eu quero que você feche os seus olhos por um momento. Eu quero que você visite todos os pensamentos que você tem tido nesses últimos dias e nesses últimos momentos da sua vida. E o Espírito Santo, ele vai te mostrar agora. Todos os pensamentos que estão em guerra com aquilo que a palavra de Deus diz sobre a sua vida. Todos os pensamentos. Espírito Santo de Deus, eu libero agora os teus filhos. Eu libero agora a mente deles. Eu libero a vida deles agora, Senhor. Começa a enxergar cada pensamento. Que faz guerra contra a palavra de Deus. Cada pensamento que é contrário à palavra de Deus. O Senhor te trouxe aqui hoje para trazer libertação sobre você, querido. Existem espíritos demoníacos que estão escondidos na forma de pensamento da sua vida. Sabe, você Você está tão cheio de argumento. Você está tão cheio de pensamentos. Mas quem é bom de argumento é ruim de arrependimento, meu irmão. É por isso que Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependimento significa mudança de mente, a mudança do modo como você pensa. Ao invés de você ficar argumentando contra Deus, você ficar buscando justificar na sua própria mente, nos seus pensamentos, justificar o seu estilo de vida. Você precisa se render nessa manhã. Você precisa se render nessa manhã. Fala para Deus, fala para Deus. Fala: Senhor, eu me rendo a Ti. Eu creio que nós precisamos fazer isso com consciência, totalmente rendido, uma mente totalmente rendida. Quando o ladrão vem te assaltar, o sinal de rendição é suas mãos levantadas. Erga suas mãos o mais alto que você puder e fale para Deus: fala, Deus, eu me rendo, eu me rendo. Renda-se na mente, renda-se na alma, renda-se. Deixa de viver essas coisas repetidas.